ou quase sempre, de guerra. Eu não sei, depois de ouvir o Clóvis, eu fiquei na dúvida se eu tinha alguma coisa para dizer. Mas como já estava comprometido e já cá estava, olhem, eu avanço e venho. O João falou-nos da guerra, das novas formas também de haver no estado atual, e nós efetivamente somos guerreiros, guerreiros que hoje temos a oportunidade de estar aqui a falar de paz. Eu aproveito para perguntar a todos os presentes, não é pergunta de retórica, por isso peço que levantem o dedo. Quem é que se sente em paz? Estamos num convívio espírita, está um dia bom, não está muito sol, mas dá para o gasto. Bem, conto alguns braços, cada vez mais. O pessoal está motivado. Boa. A Leonor põe dois. O que quer dizer que eu estou no sítio certo? Não é? Estou no sítio certo, estou num sítio de paz. Bom, agora eu desafio-vos a fazer um pequeno exercício de imaginação, porque isto nunca aconteceu, de certeza que isto nunca vos aconteceu, por isso é mesmo imaginação. Imaginem que vocês estão com muita vontade de me ouvir, de acompanhar o meu raciocínio, mas a pessoa que está sentada à vossa frente tem aquele síndrome cadeira quente, sabem? Levanta. E nós vamos fazendo assim para manter o contacto visual. Entretanto, a pessoa que está ao nosso lado esquerdo, que realmente tirou o som do telefone, mas que o mantém a vibrar, e ele vibra. Vibra, vibra. Às vezes a pessoa atende e fala baixo e só se ouve num raio de 2 metros. A pessoa que está do lado direito veio com os companheiros que estão sentados na fila de trás. E ela gosta de comentar ao momento aquilo que está a ouvir. Nunca vos aconteceu, pois não? Pelo menos as três coisas reunidas fica difícil. Mas uma delas, talvez. Ora, quando nós estamos nestas situações simples, hipotéticas, mas simples, como é que nós nos começamos a sentir? Lembrem-se que estavam em paz. É, estou a ver assim um dedo, não é? Assim. É, dá aquela vontade de fazer o psiu. Ou então dizer entre dentes, não há respeito nenhum. E para onde é que foi a nossa paz? Foi, não foi? Agora isso leva-nos a um pensamento. Será que nós estávamos verdadeiramente em paz? Talvez não. Talvez nós estejamos apenas em momentos em que nos sentimos harmonizados. Sentimos-nos bem. Estamos tranquilos. Estamos sentados, as cadeiras estão confortáveis e nós sentimos-nos bem. Talvez porque a questão da paz seja algo muito profundo. Efetivamente, a paz é uma conquista interior muito grande que talvez poucos homens a tenham conseguido fazer até hoje. E nós vamos trabalhar aqui nesse sentido. Primeiro, para podermos contribuir para a construção da paz, essa construção ela tem que ser interna. Então, se nós somos guerreiros e se travamos incessantemente lutas dentro e fora de nós, mas nem sempre essas lutas são edificantes. Porquê? Porque é que com tanto tempo nós continuamos a testemunhar todos aqueles números aterradores que o Clóvis partilhou connosco. Por que será? Hoje, nós vamos falar, eu, pelo menos, venho trazer aqui este pequenino tema, atitudes. Porque é isso que está na base das nossas discórdias, das nossas desavenças, na base da guerra. Atitudes, eu e os outros. Quando nós falamos de guerra, quando nós falamos dos grandes conflitos sociais, nós sentimos-nos de alguma forma ainda pacíficos, porque colocamos tudo isso longe de nós. Está do outro lado do mundo, está noutro estado, está noutro continente até. Neste momento, nós vamos trazer isto para cá, para cada um de nós. Ora, todos nós somos. Todos nós temos dificuldades ainda nas relações uns com os outros. Joana D'Angelis, na psicografia de Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas, traz-nos esta explicação. muito pertinente, que nos diz: o ser humano é o único animal que pensa e nem sempre reflexiona antes de agir corretamente. Curioso, não é? Se nós podemos pensar, por que é que fazemos isto? Eu acho que Joana aqui nos coloca a diferença entre agir e reagir, que num primeiro momento pode parecer a mesma coisa, mas não é de todo. A ação, ela está dependente do uso da nossa razão. A reação, ela funciona pelo nosso instinto. Então, nos conflitos diários, nas situações que nos acontecem no dia-a-dia, todos, nós aqui, na nossa casa, no trânsito, no trabalho, entre colegas, com o patrão, nessas divergências nós agimos ou reagimos maioritariamente? Esta pergunta agora é de retórica, é só para nós pensarmos. O interessante é nós pensarmos porque é que isto acontece, porque é que isto continua a acontecer. E Joana continua explicando: vitimados pelos atavismos defluentes das atitudes enfermiças que procedem das multifárias reencarnações, especialmente quando no trânsito das experiências primárias. Cá está. Nós reencarnamos e reencarnamos e nós trazemos na nossa bagagem já muitas aquisições. Muita evolução, sim, mas trazemos também os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos conflitos internos. E é exatamente com tudo isso que nós reagimos. Experiências primárias, porque na realidade nós somos o quê? Crianças. Crianças que nem sempre agem da forma mais correta. Por isso é que Jesus disse: deixei vir a mim os pequeninos, não os embaraçais. Ele não estava a falar das crianças até aos 10, 15 anos. Ele estava a falar de todos nós. Porque todos nós ainda continuamos nessa condição, nessa caminhada de quem necessita continuar a progredir. Leon Denis também nos traz este subsídio bastante interessante que diz: Deus colocou o homem no centro de um oceano de vida, de um reservatório inesgotável de forças e potências, e deu-lhe a inteligência, a razão, a consciência, para aprender a conhecer essas forças, a senhorar-se delas e utilizá-las. E isto é magnífico. Por esse exercício constante é que a nós mesmos nos desenvolveremos e chegaremos a afirmar o nosso império sobre a natureza, o domínio do pensamento sobre a matéria, o reino do espírito sobre o mundo. Nesse momento nós teremos paz. É esse o mais elevado objetivo a que possamos consagrar a nossa vida. É este, efetivamente, o caminho da evolução, do progresso. Porque, efetivamente, Deus criou-nos a todos simples e ignorantes, dando a todos as mesmas condições. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 115. Mas deu-nos também possibilidade de escolhermos os nossos próprios caminhos, dando-nos o livre-arbítrio. Dessa forma, ficaria a nossa responsabilidade a escolha feita e o progresso realizado. Todo esse trabalho. Cada um é livre de escrever a sua própria história. E nessa possibilidade de escolha, uns caminham para a direita, outros caminham para a esquerda, outros vão em frente. E ainda há os que temporariamente ficam parados, à espera que alguém venha buscar. E é aí, é dessa forma, que nós vamos desenvolvendo diferentes aptidões. E é nessa diferença de aptidões que surge a lei do trabalho, que nos ajuda ao tão necessário progresso. E então, nós percebemos que da própria lei da igualdade geram-se as desigualdades. As desigualdades que nós vemos todos os dias. As desigualdades sociais que levam tantas pessoas a colocar em causa, inclusivamente, a justiça de Deus. Como é que Deus é justo? Uns têm tanto, outros têm tão pouco. Uma vez mais, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, ela esclarece-nos que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e previdentes para conservar. E ainda diz mais, se toda a riqueza existente na Terra fosse igualmente distribuída por todos os homens, primeiro isso comprometeria o progresso. Mas de qualquer forma, em poucos instantes, uns duplicariam aquilo que tinham, outros perderiam. E nós saímos do livro dos Espíritos, olhamos à nossa volta, muitas vezes olhamos para a nossa casa, para a nossa família, e nós vemos exatamente isso. Aquele que duplica aquilo que tem e aquele que perde até aquilo que não é seu. Entretanto, para Deus, nós somos todos iguais. Porque esta desigualdade, ela vem das nossas escolhas. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, Deus considera todos os seus filhos iguais, mas fruto dessas desigualdades nós consideramos-nos diferentes, não é? Iguais aos olhos de Deus, diferentes aos olhos dos demais. E nós marcamos essas diferenças de todas as formas possíveis e imaginárias. É a diferença entre homem e mulher. É a diferença entre rico e pobre. É a diferença entre letrado e iletrado. É a diferença. Não obstante, todas as diferenças, como canta Rui Veloso, eu não vou cantar, não se assustem. Como canta Rui Veloso, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Porque embora tão diferentes, nós temos pontos em comum. E esses pontos em comum, neste caso, chamam-se egoísmo, orgulho, vaidade, sensação de poder, a ditadura do ego que Joana D'Angelis tanto nos fala na sua série psicológica. E é isso. É isso. São esses os sentimentos que geram as guerras dentro e fora de nós. No entanto, com toda esta caminhada, nós vamos nos polindo. E preocupamos-nos em demasia com aquilo que os outros esperam de nós. Com aquilo que os outros veem. Contudo, o que está cá fora nem sempre mostra o que está cá dentro. Portanto, quando nós nos preocupamos em viver de aparências, saibamos que aquilo que os olhos veem nem sempre é reflexo da verdade. Então, neste momento em que ainda vivemos tanto o ser, o ter, o parecer e tão pouco o ser, nós preocupamos-nos em dar brilho, em que os outros tenham uma ideia de nós. No entanto, aquilo que é verdadeiramente importante é... Oh, olhem lá que eu já estraguei isto tudo. É, aos olhos de Deus, como é que nós nos encontramos. Porque como nós nos encontramos aos olhos de Deus, é como a nossa própria consciência se encontra. E isso é que é extremamente importante. Muitas vezes acontece de algumas pessoas nos procurarem na Associação Espírita e diante das suas dificuldades, elas perguntam o que fazer. E nós, humildemente, sugerimos, ouça, se calhar precisava mudar. Mas nós estamos a falar de mudar por dentro. E a pessoa muda efetivamente. E rápido, muda é de centro espírita. Acontece. Então nós vamos optar pelas mudanças rápidas, pelas mudanças que não doem. Mas, eu não sei funcionar com isto. Mas, cá está. De nada adianta mudar o nosso sorriso quando o nosso veneno continua o mesmo. Então é importante nós pensarmos nas nossas atitudes. É importante nós pensarmos que é preciso haver uma mudança. E nós esperamos que o governo mude, que o mundo mude, que alguém venha trazer a paz, porque nós desejamos realmente viver essa paz. Mas essa paz é uma construção interna. Como tudo o que há de grandioso em nós tem que vir de dentro para fora. Falamos, já falamos aqui hoje, de guerras, de tantas guerras, da cultura da violência. E nós pensamos assim, bem, mas nessas guerras que existem e que eu vejo, porque o mídia traz-me tudo isso, mas elas estão longe de mim. Eu não tenho responsabilidade nessas guerras. Eu não sou terrorista, eu não sou radical, eu não sou isto, eu não sou aquilo. Nós falamos aquilo que nós não somos. Nós não falamos aquilo que nós somos. Então nós colocamos tudo isso longe de nós. Mas nós podemos pensar assim, mas mesmo diante de todas essas situações das quais eu me sinto inocente, vamos pensar, qual é a nossa atitude? O que é que nós sentimos? Qual é a nossa forma de estar diante de tudo isso? E podemos chegar até a algumas notas interessantes. Diante de atentados que acontecem em Londres, em Paris, estes são sempre mais frescos em nós, na Europa, causou a morte de dezenas de pessoas e nós sentimos-nos profundamente constrangidos. Nós sentimos-nos horrorizados. A televisão atualiza a notícia a cada 10 minutos e nós acompanhamos, atentos, e pensamos porquê, como é possível. E ainda bem que assim pensamos. E ainda bem que sentimos. O que é curioso é que no decorrer das notícias, não é? Depois do intervalo está o jornal e continua as notícias, continua a falar de guerra, e nós vemos África, nós vemos a Síria, nós vemos todos os palcos de guerra, vemos imagens terríveis, como uma das que o Clóvis mostrou. Corpos estiraçados. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, perdem as vidas às centenas, aos milhares, das formas mais cruéis. Nós não sentimos? Sentimos. Nós sentimos da mesma forma? Ou será que nós ainda temos uma humanidade seletiva? Será que nos dói de igual modo? Por vezes parece que não são todos filhos do mesmo Deus. No entanto, para Deus, lembremos que todos nós somos iguais. Então, aqui é um exemplo de algo que parece que não, no qual nós não temos participação, mas temos. Porque a nossa forma de sentir é uma forma de participar naquilo que está a acontecer no mundo. Nós percebemos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nós somos pouco tolerantes. Nós somos pouco pacientes. Não obstante termos as melhores ferramentas para trabalhar a tolerância e a paciência, que é a ferramenta chamada família. Toda a família é boa para trabalhar isto. Mas ainda assim, nós temos a teoria. Somos os tais sepulcros caiados que Jesus falava quando adjetivou os fariseus. Todos nós cabemos lá, os tais que se preocupam como é que os outros nos veem. Temos a teoria, mas não temos a prática. E muitas vezes acontece-nos isto. Esperem lá que é para ver se acontece mesmo. É um rato. Qual rato? Ah, o rato. É com o meu ratinho ou do computador, vocês, não é? Para vocês meditarem em casa, um versículo que me chamou muito a atenção. É sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa para viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, meu amor, deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui. Esse mundo tão caótico, hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras, em casa. Meu filho, eu estou gravando um áudio aqui, eu queria que você, só um pouquinho na parte, já eu vou. Sai, cachorro, vai daqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência, no trânsito, oh, meu Deus. Ô, meu filho, tenha calma, em nome de Jesus Cristo, leva esse cachorro fedorento aqui. E a gente precisa dessa paciência para a gente poder sobreviver. Deixa eu gravar essa moléstia nesse áudio. Peste bubônica. Eu tô dando para gravar. O que é? Fela do tife do rato. Pelo pelo amor de Deus, vai tipo uma merda te converter. Filho de infidelidade. Bem, ao ver isso, ocorreu-me que o único áudio que eu gravei foi o da publicidade das jornadas. E não tem cão, porque todo o resto, por vezes, acontece-nos. Mas estas não são as únicas atitudes geradoras de guerra na sociedade. Nós falamos de guerras grandes, mas podemos falar das pequeninas guerras, das guerras particulares, aquelas que não aparecem a toda hora nas notícias, só aparecem quando acontecem, por exemplo, crimes passionais. Tantas vezes acontecem, não é? Eles vêm de onde? Destas guerras pequenas, dos conflitos que existem dentro do coração de todos nós. Guerras que nós travamos diariamente conosco, com a família, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o patrão, o falado bullying. São as nossas guerras. Nessas, nós não temos uma parte ativa todos os dias? Será que não temos? Então nós temos várias atitudes ainda profundamente enraizadas em nós que são geradoras de guerra. Podemos falar, por exemplo, de preconceito. Há motivo para sermos preconceituosos? Não, não há. Lembremos que são 803 do Livro dos Espíritos, aos olhos de Deus, todos somos iguais. No entanto, na sociedade, não há preconceito. Não é? Costumo sugerir aquele exercício de perguntarmos às pessoas: vocês são preconceituosas? E as pessoas dizem: não, que horror. Porquê? Porque ser preconceituoso é feio. É a tal mudança do lustro que se dá. Mas nas pequeninas situações do dia a dia, o preconceito está lá. Está latente. Eu acho que esta imagem, ela mostra muito bem que não há qualquer motivo para sermos preconceituosos. Independentemente da cor do nosso corpo, independentemente da escolha sexual, da escolha religiosa, da escolha política, do meio socioeconómico, sociocultural em que nos encontramos, todos nós nascemos. Temos um percurso na Terra e desencarnamos quando Deus assim o entende. Então não há motivo para sermos preconceituosos. O que é verdade é que ainda somos. O preconceito gera guerras? Gera. Provoca morte? Provoca. Muitas pessoas tiram a própria vida fruto do preconceito. E nós somos preconceituosos em todas as vias. Dou-vos, por exemplo, um exemplo que nós vivemos em Évora e que provavelmente acontece em muitos outros sítios. Na associação, nós não temos nome na porta. A dizer, Associação Espírita de Évora, não temos. Porquê? Porque não temos nome? Temos. Estamos registados. Temos número de contribuinte. Somos sócios da Federação Espírita Portuguesa. E não temos qualquer problema em dar a cara pela doutrina espírita e em nos apresentarmos em qualquer sítio. Então, porquê é que nós não temos? Pelo simples facto de que se tivéssemos, muitas das pessoas que vão àquela casa deixariam de ir. Porque ainda as vemos chegar à porta e olhar para a direita e para a esquerda antes de entrar. Curioso. Ainda há aquelas que nos dizem assim: ah, eu gostava muito de ir, realmente fui uma vez e até me sinto bem, mas se eu lá for e encontrar fulana. A pessoa tem medo do preconceito da outra. Mas aqui nós podemos fazer duas leituras. O medo do preconceito da outra e o próprio preconceito. Porque quem não é preconceituoso não está de antemão à espera do julgamento do outro. Quando nós nos sentimos tranquilos, confiantes e plenos naquilo que estamos a fazer. O tempo está a correr mais do que eu. Podemos passar para outro gerador de conflitos, gerador de guerras. A maldicência e o boato. Não é comum isto acontecer. É às mãos cheias. Não é? É aquelas pessoas que têm o tal vício de língua. Não é? E que dizem assim: ora, uma pessoa tem que falar de qualquer coisa. Não é? Estamos aqui, não é? Juntamos-nos na mesa do café ou em qualquer outro sítio, indiscriminadamente, e nós temos que falar de qualquer coisa. Curiosamente, há assuntos muito bons para serem falados, mas esses não suscitam tanta curiosidade. Também podemos optar por falar da nossa vida, mas isso nós não gostamos, porque nos sentimos expostos e dói. Então há sempre a vida de alguém que enche o espaço onde nós estamos e nós falamos sem respeito. Nós falamos sem ponderação, como aquele que simplesmente fala. Não tem consequências? Tem. Tem consequências. E muitas vezes consequências muito graves. Não temos responsabilidade? Temos toda a responsabilidade. Porque a palavra que sai da minha boca, responsabilidade é minha. Eu vi aqui há tempo, num filme, não sei qual foi, mas um esclarecimento muito interessante. Eram duas freiras e uma convida a outra para subir ao cimo de um prédio. E no cimo desse prédio, levou uma almofada de penas, e no sítio desse prédio, ela corta a almofada de penas, e as penas abalaram com o vento, espalharam-se. Sítio alto, ventoso, elas espalharam-se. Então ela perguntou à outra, é possível recolher todas as penas que voaram e voltar a colocá-las na almofada? E a outra disse, não, é impossível. Ela disse, porquê? Porque o vento levou-as. É impossível nós voltarmos a pegar todas e colocar no mesmo sítio. Então a primeira explicou, pensas bem, a mesma coisa acontece com a palavra que sai da nossa boca. A partir do momento em que ela sai, ela não volta mais. E nós não temos controle do sítio onde ela vai parar, do caminho que ela vai percorrer e das consequências que ela vai provocar. É gerador de guerras? É. Suicídios, homicídios, por causa daquilo que uma boca envenenada resolveu dizer. Depois também há estes. Hipocrisia. Não existe hipocrisia. Existe as mãos cheias. É gerador de guerra. Como? Fácil. Aquelas pessoas que acham que usar uma máscara no carnaval é pouco tempo no ano. Não é? Então nós usamos todos os dias. As tais duas caras. Eu digo aqui o que a Leonor quer ouvir. Não é? E eu digo lá atrás aquilo que me convém. O que importa é que eu tire vantagem no meio destas duas situações. O que é que eu vou gerar com isso? Muitas vezes nada de mal, outras vezes situações muito complicadas. Jesus preveniu-nos que a nossa palavra fosse sim, sim, não, não, por algum motivo. Mas com tanta vontade que nós às vezes temos de agradar para que nos vejam aquela maçã luminosa, nós não temos coragem de o fazer. A mentira é geradora de conflito? É. É geradora de guerra? É. Das nossas guerras particulares, tantas vezes. E nós ouvimos as pessoas dizerem assim, ah, mas são mentirinhas sem importância. Agora, quem mente em coisas sem importância não mente em coisas de muita monta? Mente, não é? Muito mais sério. Se nós mentimos por pouco, mentimos por muito também. E cultivamos isto em nós como algo normal. E passamos isto aos nossos filhos, porque dizemos assim, oh, mentir é feio. Mas depois somos nós que damos testemunho da mentira na frente das crianças, que têm umas orelhas deste tamanho e percebem tudo. Não é? Toca o telefone e nós dizemos assim, se for para mim diz que eu não estou. E temos mais. Temos a conivência com o mal, que o Clóvis falou há pouco. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho nada a ver com isso, não é comigo, eu não me vou meter onde não sou chamada. Curiosamente, na mesa do café, 3 dias antes, na maldicência e no boato, eu já tinha tudo a ver, e eu já podia comentar. Mas quando a coisa dá para o torto, eu saio de fininho, com medo de me comprometer. Eu não me vou comprometer porque eu posso tirar maus resultados para mim. Então eu assisto tantas vezes a crimes públicos e não me meto para não me comprometer, sem ter noção de que dessa forma eu já me comprometi. Posso não me ter comprometido com o A, com o B, com o C naquele grupo social, mas eu comprometi-me perante a minha consciência, perante Deus. Apitou. Desapareceu a imagem. Pode só acabar. Ah, posso. Fiquei nervosa agora. Eu comprometi-me perante a minha consciência, logo. Eu estou comprometida perante as leis de Deus. Aqui está outro exemplo, Papa Leão XIII. A audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. E outro pacifista, que há pouco já foi mencionado, e que o texto era mais ou menos o mesmo, e que diz: o mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. E quem são esses? Os bonzinhos. Não são os bons. São os bonzinhos. Porque os bons são aqueles que depois não conseguem ir para casa e não descansam com a sua consciência e não têm a preocupação se vão ficar com problemas e vão em frente e fazem o que tem que ser feito. Portanto, quem tem medo são os bonzinhos. E houve um homem que também já apareceu aqui hoje, um pacifista, um verdadeiro pacifista, que disse isto. Porque muitas vezes as pessoas acham, ah, mas se eu mudar, em que é que isso muda o mundo? Se no oceano faltar uma gota, o oceano não é o mesmo. Se nós mudarmos a nossa atitude, todo o resto muda. E nós precisamos perceber isto. Este homem disse, se um único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, este será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Sabem quem disse? Este senhor. Gandhi. Agora, o importante não foi ele ter dito, porque palavras é como as penas das almofadas. O que é importante é que ele deu testemunho disto. Ele logrou este amor. Pela sua atitude de paz, de pacificação, ele salvou 800 milhões de indianos e paquistaneses do tacão do Império Britânico. É assim que se faz a paz. Ele deu o exemplo de que a vontade dele, o amor dele, podia ter ação em muitas pessoas. E é isso que nós precisamos de pensar. E é este tipo de situações, é este tipo de experiências que dão todo o sentido àquilo que Jesus nos veio ensinar. À lei do amor. Jesus disse-nos, amem muito para que possais ser amado. Ele não disse, ama um bocadinho e fica à espera que os outros tenham a amar. Não. Ama muito, ama tu primeiro, para que possais ser amado. Ama o próximo como a ti mesmo. Então a paz, ela só é feita quando do nosso coração passar a sair amor. Um amor que seja suficiente para ocultar o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que é aquilo que ainda está no seu expoente máximo. Por isso, amo muito, por isso sou amada. Olhem a minha presunção. E assim, tenho mais paz. Pelo menos procuro ter mais harmonia no coração. Muita paz a todos. Muito obrigada pela vossa